cabelo e na voz. Pepe no bitch. Little é que não quero parecer um cara chato. Eu nem queria tocar nesse assunto. Até porque gosto do meu espaço. Mas tudo ao meu redor, bebê, tá tão confuso. Já magoei tantas pessoas e tenho medo de me magoar. Esse lance que o mundo dá voltas, não deixa de fato me entregar. Adoro nossa afinidade, eu tenho amor com liberdade. Quando eu vou poder dizer quero de novo? Quando eu vou poder dizer tô com saudade? É que você sabe, né? Não quero incomodar, nem me precipitar, mas ser objetivo. Te chamar de minha dama, aquela pegada na cama. E que daqui é 10 anos seja como início. Todos sempre dizem que o começo tudo é flores, mas por que não te dá flores daqui a 10 anos? Eu duvido que um dia a relação esfrie. Até porque amor, você chegou causando danos. Oh, amor, o meu jeito de te olhar, até mesmo de falar, hoje em dia tem outro sabor. Você provou, quando menos esperar, todos nós vamos achar quem um dia a gente sonhou. Só peço que tu me fale a verdade, por mais que isso me deixe infeliz, confesso que se tu não for sincera, vai ser bem pior pra mim. Já te disse que você me inspira, eu não tenho dúvida que nós dois tem química. Me adaptando ao teu gosto peculiar, e a prova viva é quando faz preliminar. Que seja bom enquanto dure, e que ninguém se arrependa, sei que nada é para sempre. E a saudade quando bate é violenta. Tudo vem no tempo certo, vou começar a girar assim. E se nosso futuro for incerto, eu vou aproveitar até o fim. Oh, amor, o meu jeito de te olhar, até mesmo de falar, hoje em dia tem outro sabor. Você provou, quando menos esperar, todos nós vamos achar que um dia a gente sonhou.